Como tema, sonho a vida real. Como disse o Zé Maria, é um tema bastante romântico. O que está a acontecer na periferia de Luanda? Será apresentada pela. Deixa eu falar o teu nome. Chloe. Chloe. Ok, que nós já a conhecemos, então vai. Está mais uma outra pesquisa que ela desenvolveu. Obrigada, Cunha. Desculpa. Portugueses. Primeira coisa, eu peço desculpa que eu deixei o PowerPoint em inglês, porque é um PowerPoint que apresentei em Toronto, no Canadá, um mês atrás, mais ou menos. Mas achei interessante também mostrar como eu falo de Luanda quando estou fora de Luanda também. E talvez podemos ter esse momento de conversa depois para ver quais foram as reações lá e aqui. Acho que é muito importante ter esse diálogo e de não deixar todos os problemas de Luanda dentro de Luanda e ser capaz de fazer isso. Então, foi também um pouco de propósito que deixei tudo em inglês. Relativo a esse tema e à minha pesquisa em geral, eu sou doutora em geografia. Eu fiz o doutoramento numa universidade francesa, sendo francesa, mas o tema era na África do Sul, na cidade de Cape Town. Eu trabalhei num bairro, não vou falar do meu doutoramento aqui, mas o mais importante é que o que vi na África do Sul era toda a questão da cidadania, o que significa agora, depois do apartheid, as pessoas vivem juntas e entender o sistema político e tudo isso. E quando comecei a ver Luanda, eu pensei, vou fazer a mesma coisa, o direito à cidade em Luanda. Só que claro que são contextos totalmente diferentes. E ainda hoje estou andando assim nessa ideia de uma comparação, mas a minha pesquisa para o momento está realmente só falando de Luanda, porque acho que preciso entender melhor o que está acontecendo aqui antes de fazer uma comparação. Então estou interessada com a cidade e como as pessoas vivem na cidade, entendem a cidade, representam a cidade e como a cidade pode ser usada para construir uma ideia de si, uma ideia de comunidade, uma ideia que eu pertenço nessa cidade, essa cidade é minha e posso contribuir no futuro dela. Então não preciso aqui definir o que é museu, que é tudo isso, mas gosto muito dessa foto que foi tirado do morro da Samba. Acho que todo mundo aqui sabe. No Canadá tinha que explicar muitas coisas, mas aqui já não. Mas é também uma foto que acho interessante, porque dá para ver como a cidade está a crescer, está a entrar dentro desses bairros que não eram museus, lugar. E aqui, nessa parte, para quem não passa desse lado há muito tempo, são onde uns, não todos, mas os moradores da Areia Branca, a ilha que está cá, onde viram. Então tem que ver agora com as primeiras chuvas como vão ficar essas tendas. Posso passar? Esse é um mapa que foi feito aqui na Development Workshop em 2010. Acho que eu coloco aqui uma maneira de dizer, epa, preciso de ajuda, me dá mais mapas, preciso de material mais atualizado. Posso conversar muito sobre esse mapa, mas o que eu acho interessante é que nesse museu que fascina todo mundo em Luanda, era o tema do Fórum de Arquitetura da Lusíada, umas semanas atrás. Afinal, se você vê na de Development Workshop, o museu que aparecem quase todos os tipos urbanos. Tem o centro histórico, mas depois tem os antigos museus, os novos museus, os museus em transição, os museus organizados. Então, continuamos a lutar com essa ideia que a cidade é feita de vários tipos de museus. E, afinal, as únicas coisas, os sítios que não são museus, aparecem aqui, que são sítios urbanizados, mas a construção das casas está nas mãos dos próprios moradores, ou dos urban plan sites. Tem the new suburbs, que são condomínios e as várias formas de condomínios, que não é sempre gated communities, que pode ser entendida em outros contextos, e os próprios planos de social housing, ou habitação social, onde é o próprio Estado que urbaniza o sítio, que constrói as casas, que organiza a vida dentro desses bairros. Então, no Benfica, você vai beneficiar de um sítio urbanizado, mas a casa é para cada um. Nos condomínios é uma privatização, o Estado delega a uma empresa privada em arranjar a urbanização. Então estou interessada, em entender nesses sítios onde é o próprio Estado que propõe um modelo de urbanização, de urbanismo, como que as coisas se organizam. Então trabalho no Panguila, que foi inaugurado em 2003 na nova centralidade do Quilamba, que hoje todo mundo conhece aqui, que ainda não estava no mapa nessa altura. Pode passar? Eu fui buscar no Google, porque acho que as duas visões do Panguila e do Quilamba são bastante interessantes. E escolhi a mesma escala no Google. E acho que dá uma boa visão. E para... Bom, há muitas coisas para dizer nessa comparação entre o Panguila e o Quilamba, mas uma coisa interessante no Panguila é que está na estrada do Cachique, lá por cima, e começou só com o setor 1 aqui, depois setor por setor, e cada setor está muito, vem de planos muito, muito diferentes. Setor 9 está chamado dos tetos vermelhos, então cada setor está organizado assim. Enquanto no Quilamba foi tudo planejado de uma vez, vamos planificar tudo, as ruas, estradas, serviços, vamos... Então são duas visões muito diferentes da maneira de fabricar a cidade, há menos de 10 anos de diferença. Então isso acho que se vê já de cima. Para o Panguila, eu gosto dessa foto do Panguila, isso é no setor 9, então... Bom, é o ano passado, mas não mudou muito. Esse ano não há asfalto, naquela época a água raramente chegava nas casas, a eletricidade a mesma coisa, e tem-se em Bondeiro, em muitos discursos que eu vi, as pessoas quando contam como foi de chegar no Panguila no início dos anos 2000, era um grande traumatismo, porque se sentiam afastados da cidade, são tirados e afastados de sair da cidade para ir viver no Panguila, e a marca do Imbondeiro era a ideia, é fora da cidade. Imbondeiro é no espaço rural, não faz parte da cidade. Na cidade do Quilamba conservaram uns Imbondeiros, numa outra o discurso também mudou, por exemplo, de um símbolo como um Imbondeiro. As culpa-patas também, e um sinal, epa, já não estou na cidade, os carros não passam, aqui são culpa-patas. Então, conversei com pessoas que chegaram, claro, não nesse setor, foi construído depois, mas que receberam uma casa em 2003, no primeiro setor, e pouco a pouco mudaram até hoje conseguir uma casa no setor 9. E o discurso que ele tem sobre os primeiros anos do Panguila é realmente um discurso... Eu não queria ficar... Bom, não, deixei em inglês, mas quando eles nos tiraram, eu chorei muito, não queria ficar lá. Eu fiquei doente, isso é verdade, muitos mais velhos faleceram muitos pouco tempo depois de ir para o Panguila, porque era demais, e já, bom, eram já mais velhos, não haviam uns 20 anos de vida à frente, mas é possível que o realojamento trouxe muito, muito problemas. Tem histórias, sejam verdadeiras ou não, de suicídios, de trombose, de pessoas que não aceitaram esse realojamento. É lugar? Vinham de onde? Vinham de várias zonas. As pessoas que eu entrevistei, da zona que vimos ao pé do mausoléu, dessa estrada, rotundas, mas eram poucas casas, eram uns 30 moradores daqui e 30 de lá. Bom, claro que há também o Zão como um sítio de alojamento, mas é assim que nasceu o Panguila, umas famílias assim. 10 anos depois, eu, meu Panguila, meu bairro, sou orgulhosa, a cidade vai vir aqui, e tem realmente a ideia que Panguila começou com 1000 casas em 2003, agora tem 60 mil moradores, mais ou menos. Pesquisa não sou fácil. 60 mil é o número que me foi dado ano passado para a Comissão dos Moradores. E acredito nesse número porque eles registram as pessoas, recebem as pessoas com o BI. O Ministério da Construção, que está à frente do projeto, disse que tem uns 20 mil moradores. Então é 3 vezes menos do que é o registrado na Comissão dos Moradores. Mostra um pouco os problemas do Panguila. Também não vou ir muito nisso, muitas coisas a dizer sobre o Panguila. O que é que acho interessante é a modificação de discurso sobre o que é o Panguila. O Panguila era... Ah, não, me afastaram da cidade, já me excluíram da cidade, fui tirada da minha casa para ir viver no Panguila. Hoje, não, quero viver no Panguila. As casas não são muito boas, mas tem quintal. Com dinheiro você pode até tirar a tua casa, faz outra casa. E afinal, ninguém pensava que o Panguila ia crescer do jeito que cresceu. Então, quer dizer, a esperança, a cidade tá a vir por cá. Hoje, a construção do Quilamba muda muito também a relação com o Panguila. As pessoas falam, não, nós também somos uma nova centralidade, que nunca foi o discurso do Panguila, claro. E também beneficiam das instalações que foram feitas com o Quilamba. E a estrada de Viana, o supermercado do Quilamba, os moradores do Panguila, afinal, é um supermercado mais acessível para eles, já não precisa ir para a cidade. Então, a geografia da cidade inteira, a nível metropolitano, se posso usar essa palavra neste contexto, está a mudar e o Panguila está a evoluir nisso. Então, acho muito interessante os próprios moradores que construíram que, bom, afinal, não, vou viver aqui, tiraram o meu avô, mas eu vou ficar com o meu avô, então chegam crianças, começam a encher as escolas, o meu primo está na escola no Panguila, vou ir ficar com o meu primo, vou passar um ano no Panguila, e começa a ter essa ideia que Panguila faz parte também da cidade. E, concomitamente, no mesmo tempo, não quero fazer relação de causalidade, porque ainda há muitas pesquisas a ser feita, mas o próprio Estado angolano está a mudar também o discurso sobre a Panguila. Era um sítio de realojamento, um sítio de emergência no plano de reconstrução nacional, pertencia no gabinete de reconstrução nacional e pouco a pouco, também esses gabinetes mudam, ministérios mudam. Agora é um projeto que fica nas mãos do Ministério da Construção, mas que é chamado de projeto de habitação social. É um termo que, do que eu sei, estou muito feliz em aprender mais sobre isso, um termo que não estava usado, que não existia em 2002, quando planejaram o Panguila para começar. Então o próprio Estado está a mudar o discurso sobre o Panguila. Então, tem uns exemplos disso, da agência oficial, mas esse é maio de 2003 e anunciou mais 1.300 habitações no Panguila. Então, usam agora o Panguila como parte do plano de 1 milhão de casas, plano que foi anunciado em 2008, não em 2003. E as casas que foram construídas em 2003 não faziam parte do 1 milhão de casas e não eram casas novas, eram destruíram uma casa, construíram uma casa. Então não tem nada a ver com o plano, vamos fornecer 1 milhão de casas para as pessoas que precisam de casas. Então é interessante ver como um bairro pode servir vários discursos com o tempo que passa. No mesmo tempo que o Panguila se vira um projeto de habitação social, vem esse discurso muito crítico sobre o Panguila relativo à alocação das casas. Então, em realojamento, as pessoas que vivem no Panguila são pessoas que receberam as casas depois de uma destruição? Não. Hoje, muitos compraram as casas do Panguila. Especialmente você, ao início, se seguimos a lógica inicial, não podia comprar uma casa de realojamento. Hoje, já existe um mercado no Panguila, que fica muito informal, e tem muitos escândalos de pessoas que fazem parte de um bairro que é destruído, supostamente recebem as casas no Panguila, mas afinal não recebem as casas, e são outros que recebem as casas, e os moradores que foram expulsados ou realojados recebem condições minimais. E nos setores vermelhos, no setor 9, que indiquei no início, há casas com 3 famílias que compartilham. Então são casas com 3 quartos, uma sala. Cada quarto foi dado a uma família inteira. E esse que é o país, eu gostaria de encontrar, na verdade, esse jornalista que fez essa pesquisa, porque há uma série de artigos bastante interessantes com o morador que explica se a promessa que nos fizeram foi de 15 dias. Dizer que eles nos colocam três famílias só por 15 dias e nós já estamos a viver assim há quase 2 anos, e porque venderam as casas que estavam desenhadas para o povo da favela. Então, a favela é essa parte da frente do mausoléu. Então, os próprios moradores do Pão-Vila têm um discurso muito crítico sobre esse processo todo no Pão-Vila. Não vou, eu tenho muitos exemplos, muitas histórias à volta disso, mas vou continuar por me guardar para a discussão. Outra foto, esse tipo de anúncio. Ano passado, todo mundo sabia que dava para alugar uma casa, mas não se via muito na estrada, nas ruas do Pão-Vila. Agora já é oficial e alugasse uma casa com condições, e com essa expressão que adoro, de uma casa com condição, alugasse uma casa sem condição, eu estou esperando isso um dia. Mas é uma... Nós vemos esses papéis todos os dias na rua de Luanda, alugasse uma casa com condições. Mas juro que quando mostro isso no Canadá, as pessoas ficam assim, com condição, quer dizer que... Qual é essa ideia de casa com ou sem condições? Acho que há muito discurso, muita pesquisa que poderia ser feita ao volta dessas coisas, que nós achamos normal aqui dentro do contexto de Luanda. Então agora a nova cidade do Quilomba. De uma certa forma, mesmo se acredito que oficialmente não é tão claro assim, não é uma linha direita, mas o Quilomba, a vontade é de evitar tudo o que aconteceu no Pão-Vila. A vontade é de trazer a urbanização do sítio e a urbanização das casas no mesmo tempo. De organizar a venda de uma forma mais formal e mais controlada do que podemos ver acontecendo no Pão-Vila na hora atual. Então, isso é ano passado, enquanto o Quilomba ainda estava quase vazio. Essas imagens que estão associadas no Quilomba têm também uma ideia muito forte de como vai se viver no Quilomba. Vai se viver assim, com quartos, com 2 camas. Já acabaram um quarto com 4 camas? Não. No Quilomba se vive no modelo americano, no modelo de uma família nuclear, um pai, uma mãe, umas crianças. Já não, nada de primos que vem, passa, fica, volta, não. A ideia é que o modo de vida urbano que vai ser desenvolvido, que o sonho do Quilomba é de ter esse tipo de vida. E essas imagens são, na verdade, bastante fortes em dar essa ideia de como tem que se viver no Quilomba. Também os nomes das ruas, claro, a Mkakabla, Vandone, há um discurso nacional muito forte no Quilomba, e a cidade modelo, e o projeto piloto, muitos chefes de Estado convidados no país foram convidados para ver o Pão-Vila, o Quilomba, no Pão-Vila acho que não. Então, tem também um discurso do nacional sobre o Quilomba, é bastante forte. Então, estou interessada desde este ano, quando começaram a abrir as vendas em fevereiro, e como as pessoas recebem esses discursos. Ah, não tinha, normalmente está tirado aqui os nomes para as pessoas não ouvirem. Mas tem esse grupo dos moradores da cidade do Quilomba, onde se trocam muitas informações, e eu entrei nesse grupo desde o início de fevereiro e as coisas mudam. O início era mais bom. Sonip, e casa, e vista e tudo. Agora há muitas dicas sobre como fazer uma casa bonita. E, mais uma vez, esse sonho de uma vida normalizada no Quilomba. E os comentários são do 100%, está lindo, mas também quando ficou, quem fez, me deu o contato. Então, muitas dicas, não só da imagem, mas também das práticas, como fazer para viver bem no Quilomba. Quem faz esse teto falso bonito? Quem faz essa cortina? Então, há muitas dicas isso é só uma janela pequena que é do Facebook, mas acredito que não representa uma realidade maior do que isso. Então, podemos só parar um pouco aqui. A minha pergunta é, bom, acontece coisas na realidade urbana, construir um bairro muda, cresce, e tem as práticas dos próprios moradores que fazem as coisas evoluir. O próprio Estado muda seus planos entre a reconstrução de 2002 e habitação social e nova centralidade de 2010. Mas e esse conjunto, as práticas das pessoas e as práticas do governo e dos urbanistas, evoluíam juntas. Só que a minha hipótese é que, fazendo isso, esse jogo, bom, eu morador faço isso, o governo propõe isso, a minha prática faz que o governo vai mudar a sua maneira de fazer, mas depois me propõe um modelo do quilamba, eu vou habitar esse modelo do quilamba, vão juntos. Esse é o conceito que acho que pode ser associado à governmentality, governamentalité, que é o conceito do Foucault, do filósofo francês. Para quem a ideia é que o governo não é só uma coisa que desce do chefe de Estado para a população, mas é uma relação que sempre está em intercâmbio, é uma relação que evolui. E as regras da sociedade não podem ser só imposadas por cima. É uma coisa que eu mesmo vou entender essas regras, vou internalizar essas regras e eu vou também dizer ao outro como ele tem que se comportar. Então, essa ideia de governmentality, governamentalidade, acredito em português, não sei bem como foi traduzido, essa ideia de entender também como as pessoas são governadas por dentro, através dos seus próprios comportamentos que eles escolhem, que eles fazem. E no Panguila tem um discurso muito forte da parte dos moradores e também da parte do representante do Ministério, é que o Panguila é condomínio. Claro que a primeira vez que eu vi isso, é condomínio, como não há água, não há asfalto, não há luz, isso não é a minha visão do condomínio. Então tive que conversar bastante com as pessoas para entender. Eu disse, não, é condomínio porque aqui você não pode vir e pôr a tua cubata lá no meio. Aqui não é bairro. Então as pessoas no bairro dizem, aqui não é Museca, aqui é bairro. Mas as pessoas no Panguila, aqui não é bairro, aqui é condomínio, há regras. Essa ideia que há regras é muito forte. Enquanto essas regras não são escritas, não há, o único plano que vi do Panguila é um plano, é tudo em chinês. Então, bom, pronto, acho que não falo muito para os moradores, né? Nem para os próprios trabalhadores angolanos que estão a fazer, né? Bom, vou ver um plano em chinês, então. Então, o representante do Ministério, quando fui entrevistar ele ano passado, disse que o Panguila é tipo embaixada, que funciona numa terra aldeia. Então, tem uma ideia muito forte. Eu sou o governo, Panguila é quase é outro país. As pessoas aqui não sabem regras. As pessoas aqui não gostam de regras, não sabem viver em comunidade. Estou aqui para ensinar a eles como eles têm que viver. E qualquer projeto que uma pessoa quer fazer no Panguila tem que vir falar comigo primeiro. Tem que ter a aprovação do Ministério. E quem tem que ter a aprovação do Ministério pode ser o vizinho que quer fechar o quintal, mas pode ser também a administração municipal. Não há administração local no Panguila. O Panguila é sob controle do Ministério da Construção até hoje, 10 anos depois da construção. Então há muitas perguntas sobre, mas será que esse modo de governo, direito do Estado, que vem direito no bairro urbano, sem autoridade local, municipal, sem voz dos cidadãos, nós estamos muito longe das autarquias, será que é isso que os moradores gostam? Não, aqui há regras, é, claro, tem alguém do Ministério que está a fiscalizar tudo, mas também há muitos jogos nisso, e há muitas casas no Panguila. Então, obras embregadas que o governo, o GPL, fiscalização, e os moradores também. Essa casa é do ministro. Essa fiscalização está só a tentar, mas eles não vão ter nada. Então, é sempre um jogo assim que tá acontecendo no Panguila, que acho bastante interessante. Mas o que é mais preocupante é uma visão muito negativa das pessoas. As pessoas não sabem. Então eu disse, mas se as pessoas não aceitam as regras, que seria de convocar todas as pessoas, conversar com eles e ver se dá para fazer as regras com eles. Se eles participam a fazer as regras, vão respeitar mais essas regras. Ah, não, essas pessoas aqui não são educadas não têm grandes ideias, nós estamos aqui para decidir para eles. Então, essa é uma ideia e um discurso que eu ouvi oficialmente ano passado no Panguila. Continua a ser um discurso muito forte. Essa ideia de regras do governo que estão internadas nos moradores acontece também no Quilamba, ou está acontecendo, acho que as coisas vão continuar a mudar, mas o exemplo dos preços é bastante interessante. Então, a tábua de preços, não sei se outros, acredito que não sou a única que recebi isso no meu e-mail um dia, que nem sou angolana, vai comprar no Quilamba. Vinha do Fundo de Fomento Habitacional, isso vem de, então, recebi em julho de 2012, não estou a dizer que não tem data no documento, e era só isso. Em fevereiro, assim que todo mundo sabe, depois de um escândalo, depois das eleições, o presidente José Eduardo Santos disse: tem problema com Quilamba, tem que abrir esse mercado, as pessoas têm que entrar, não podemos deixar o Quilamba vazio. Já havia todos esses artigos na mídia internacional a dizer cidade fantasma. Bom, havia de mudar as coisas, e o que mudou são várias coisas. São os preços. Então, o T3, que era 125 mil, caiu a 70 mil. E são também os atores. Já não vem direito da República de Angola, mas da Delta Imobiliária. Depois apareceu a Sonip. Então, o Estado está a mudar os seus agentes, os seus atores, para manter o controle sobre o Quilamba. Porque nesse período entre julho e fevereiro, o Quilamba acabou por ser um problema para o governo angolano. Estamos a levar todo mundo, já há 2 anos que os chefes de Estado todos vêm visitar a nossa bela cidade do Quilamba, mas agora está vazio e começa a ser problema social. E tem barulho, temos que fazer alguma coisa. Então, começaram a mudar os atores. Tem também um grande discurso nesse tipo de desenvolvimento, os condomínios, as novas periferias, que é dirigido para o mercado, é uma normalização do mercado imobiliário. E tem uma racionalidade do mercado, as regras do mercado. Mas qual é a racionalidade se um bem imobiliário que valia 125 mil dólares, 6 meses, só vale 70 mil dólares? Acho que atrás da racionalidade econômica, claro que tem também uma influência política que pode decidir dos preços. Então, o que é que está acontecendo? Não só o tipo de casa, mas o tipo de regulamentos que vem com esse tipo de bairros urbanos, acho que é muito importante ler também esse processo, essa maneira de fabricar a ligação entre o Estado e os moradores através do projeto habitacional. Quais são os tipos de relações que se fazem nesse nível? Então, uma maneira de ler isso, que é muito crítica e claro que é exagerada, porque os tempos mudam e não tem nunca equivalência assim, mas eu me inspirei dessa citação do António Thomas, que disse: bom, afinal, no tempo colonial eram os portugueses que faziam a cidade, hoje são os chineses, mas afinal os habitantes de Luanda continuam a ser os últimos que só recebem um produto urbano, que não participam na construção da cidade. Esse é, bom, acho que todo mundo conhece o livro do Ilídio Amaral, então um livro de 68, e tem esse assim, desenho de 57 e de 68. E o imperativo naquela altura era eliminar o MUSEC, formalizar a cidade, e um discurso que continuamos a ver hoje: não, tem que acabar com a favela, tem que acabar com o Sambizanga, tem que formalizar a cidade. O discurso e esse tipo de demonstração visível, assim, ó, esse MUSEC, 10 anos depois, não, MUSEC, fizemos bem o nosso trabalho, já estava usado no tempo colonial. E enquanto esse discurso continua, existe muito mais formas, acho que esse sítio aqui na DW é o melhor aqui em Luanda, para discutir: não, há outras formas de melhorar a cidade, há outras formas de vir a organizar e trazer mais qualidade de vida nas pessoas que vivem aqui, sem necessariamente passar por um bulldozer. Um outro mapa que vimos semana passada também na apresentação da arquiteta Maria Alice, essa é a ideia de satellite cities. Então, o plano diretor de 48, com todas as ambiguidades que foi o debate da semana passada, que não foram aplicados, mas que a ideia se perpetua até hoje. Claro que, em termos de escala, as coisas mudaram. Que a parte urbanizada de Luanda em 48 não tem nada a ver com a parte urbanizada que seria hoje. Mas até a localização dessas cidades satélites, aqui temos o Panguila. É um pouco mais à frente, mas é o Panguila. Aqui temos o Zango, temos o Quilamba. Então, a própria, o imaginário urbano fica o mesmo, continua o mesmo. Então, acho que isso é uma preocupação, e foi uma das minhas preocupações ao ouvir semana passada o elogio dessa herança arquitetônica e urbanista, que existe, não quero dizer que não vale nada, só que o pensamento político, afastar os pobres, afastar os africanos, afastar os negros, posso usar várias palavras que vêm em vários contextos temporal ou espacial, penso, claro, a África do Sul, mas a lógica continua a mesma. Mas agora, para impor a crítica mais distante, o que é que aconteceu depois de 48, depois desses planos? O que é que aconteceu nos museus nessa época? Enough. As pessoas, quando começaram a se mobilizar, dizem, não, colonização assim, jamais. E começou a luta armada contra a colonização. E a própria situação urbana na qual vivia foi um dos fatores, claro que não era o único, mas de mobilização contra o regime colonial. Então, a minha pergunta, que claro, uma provocação, mas posso fazer isso? Você pode passar? Vai se arriscar? É de saber se essas novas periferias que vemos agora, depois que foram construídas depois de 2002, vão também se tornar sítios de novas identidades políticas. Quando cheguei em Luanda em agosto deste ano, estou a vir do aeroporto a descer para Zambada, hoje onde vivo, rotunda do Prenda. O país não tem dono, o Angola é de todos nós. Isso é um slogan de quando? De 2003 ou de 61? E encontrei e ver isso na rua aqui, assim que todo mundo sabe, não é uma coisa que acontece todos os dias. Não sei, mas agora já sei, já conversas, sim, umas toquitas, sexta-feira, todo mundo desabafa, sim. Mas na rua é, já estamos a ter uma fase diferente. Isso foi colocado por quem? Para os moradores do Xabá, do Catambor. Acho que todo mundo viu essa história em agosto. Viram os sítios no Zango 4, onde deviam receber casas, e disseram não, essas casas não têm condições. De novo, essa ideia de casas como sem condições. Nós não vamos. E até hoje, mudaram. Não estou a dizer que não vai ter destruição do Xabá, porque são planos, mas esse realojamento do Xabá para o Zango 4 não aconteceu depois dessa mobilização. Mais uma vez, é uma história complicada, não tenho todos os elementos e não tenho tempo para entrar em detalhe, mas nós estamos a assistir a novas formas de mobilizações que usam as condições urbanas para se fazer entender dentro da cidade e dentro do sistema político de Angola. Então, acho que tem umas imagens. Isso que eu usei, eu estava a apresentar o caso de Luanda em Toronto. Então, há artigos em inglês que começam a dizer jornalistas que foram presos depois do protesto. Isso era depois do protesto de setembro. Então, okay, 19 de setembro. Então, tem também uma mediatização crescendo ao volta dessas mobilizações, e acho que tirei daqui, mas o panfleto dessa mobilização do dia 19 era Liberta Unito Alves, era para de dar corrida às zungueiras, e era param de destruir as casas e tirar as pessoas. Claro que as condições urbanas nunca serão o único fator, o fator suficiente, mas começa a entrar num novo discurso político dentro da cidade de Luanda. Então, a última imagem é uma imagem da Areia Branca. Pouco tempo depois da destruição, as pessoas foram tiradas em junho e essa foto em agosto. E já não há mais essa indicação, mas claro que uma rua que se chamava Rua de Amizade, bom, não há mais casas, não há mais rua, e o que é que aconteceu com a amizade? Um pouco a maneira poética de dizer as coisas a partir da vida real de Hiromi. Obrigada. Então podemos entrar para o espaço de debate, se quiser, alguém quiser acrescentar alguma coisa com base naquilo que a Cor falou, ou fazer alguma pergunta, se chama, se faz favor. Eu acho que na base do seu doutoramento em África do Sul, trazer realmente a sua experiência do organização, o conceito de cidade pós-apartheid em África do Sul é bastante pertinente quando olhamos para Luanda em 2002, de facto, porque aquele conceito de criar Zangu, Panguila, principalmente, eu acho que foram conceitos dos townships, hein? Foram realmente uma visão urbanística do época do apartheid na África do Sul. E eu acho que, como a Chloe diz, que estas ideias evoluíram no tempo colonial e até 2002, de facto, não mudaram muito, hein? O conceito de cidade foi uma cidade das classes, parece que não dividido na base racial com a África do Sul, mas com certeza houve uma exclusão dos pobres, hein, na cidade. Mas na cidade sul-africana, pós-apartheid, eu acho que é bastante interessante olhar para zonas como... eu visitei a semana passada a Alexander Township e townships com Soweto, etc. Durante os últimos 20 anos na África do Sul, houve uma tentativa de inclusão e de abranger estes antigos townships no próprio conceito urbano do cidade da África do Sul. Eu acho que a mesma coisa está a acontecer naqueles 10 anos desde o fim da guerra em Angola, porque acho que a evolução que a Chloe notou tem uma certa paralelo da evolução na África do Sul, hein? A mudança de uma divisão de uma cidade de exclusão, com os pobres foram excluídos e até colocado 30, 40 quilômetros fora do centro da cidade. Numa maneira, a cidade de Luanda, o crescimento rápido do próprio cidade formal para abranger estas zonas, hein, está a ajudar a reduzir a exclusão que a Chloe notou. Mas eu acho que os processos, eu acho que em termos do Quilamba Kiashi, a Chloe deu mais crédito aos urbanistas, os políticos, de que de facto pode ser justificado, porque eu sei que não houve um plano de integração do Quilamba Kiashi desde o início. O Ministério da Construção e o governo de Angola de facto recebeu um projeto que já foi construído, hein? E tiveram realmente adaptar um projeto no malha de cidade e não houve nenhum plano como as populações vão ser vão receber estes, como vão pagar, como vão receber. E tudo isso foi criado no último ano, hein? Eu acho que os resultados já estão a começar a mostrar resultados agora, mas o facto que não houve um plano, uma projeto de planificação destas novas centralidades. Eu participei nos primeiros encontros entre os chineses e o Ministério da Construção, na altura que uns dos reclamações começaram. E o próprio Ministério da Construção não foi consultado nem no processo do... quer dizer, Ministério do Urbanismo, que realmente era o ministério mais indicado para manejar o programa. Mas só foram consultados na altura de entregar o projeto. Há tantos problemas com a ligação, o transporte urbano, que não foi concebido, não foi planificado no início, além do programa, do conceito de affordability todas estas coisas estão a ser resolvidas agora, mas sem grandes planos. Mas eu acho que a evolução em África do Sul foi tão diferente. Eu acho que a decisão de construir, o anúncio do Nelson Mandela de construir 1 milhão de casas, foi uma decisão política também, e os urbanistas tiveram que adaptar realmente rapidamente as suas planos do habitação e investimento urbano. Mas eu acho que é realmente importante acompanhar isto, fazer a monitoria, pesquisa, e para no futuro estes novos investimentos serão um pouco melhor planificados. Eu acho que a senhora colocou algumas questões muito interessantes, e acho que estamos a esperar a publicação da sua tese ou o seu livro sobre o assunto. Acho que será muito interessante. Obrigada. Há muitas coisas ainda que tenho que pesquisar, que saber. É difícil encontrar também documentação, dos cursos. São sítios difíceis para quem anda de caminhonete também. Então, é realmente, para mim, esse projeto é o início de um projeto que não tem fim. Não, a ideia não é publicar um livro no próximo ano e já chega em um outro país. Para mim, daqui a 20 anos, vou estar ainda no Camila e ver. Então, acho que realmente é o início, mas essa vejo, na verdade, pouco interesse qualitativo. Há muita descrição, bom, muita não, mas as descrições desse projeto de Quilamba, de Panguila, não, quase nada, mas ficam quantitativo, quantas casas, quantas pessoas, datas, e eu preciso muito dessas informações, então quero que continue esse tipo de pesquisas, mas acho que também é hora de ver qualitativamente e de não ter medo em fazer hipótese. Epa, será que é isso que está acontecendo? Vamos ver próximo ano, e posso estar errada em muitas coisas. Mas é também essa abordagem de cidade que acho importante desenvolver em Luanda hoje. E realmente, depois de fazer essa apresentação, que foi um pouco mais concisa e talvez abstrata no contexto de Toronto, mas muitas pessoas viram-me: é super interessante, fascinante. Quando mais você passa muito tempo lá? Muitas perguntas sobre Luanda. E é uma coisa que temos todos que ver, porque em termos de pesquisa, o que está acontecendo aqui é fascinante para o mundo inteiro, realmente. Senhora. Primeiramente, devo agradecer a Elisete pelo trabalho que está a realizar. No que toca fazer uma análise geral do que é o programa a nível do governo no que toca ao mundo. Antes de fazer a minha argumentação, gostaria de perceber da tua parte que, no que toca à habitação, à habitação social, quais são as fases, ou então como é que percebeu em termos de implementação deste tipo de moradias? Normalmente, a habitação social faz-se com um objetivo, o Estado faz-se com um objetivo. Eu gostaria de saber, nessa pesquisa que fez, quais são os objetivos, por que o Estado angolano fez a construção dessas três habitações sociais? Porque eu faço essa questão, com base que eu saiba, sabemos que o Zango é uma das primeiras zonas em termos de realojamento, face daquilo que é no que toca umas pessoas as pessoas foram realojadas devido vendo uma zona insegura, então devido às enchentes, às chuvas, então as pessoas. Houve necessidade do governo em termos de realizar essas pessoas. Mas também o que eu percebi neste tipo de construção, infelizmente não há participação no que toca em termos de autarquias locais, porque infelizmente os modelos de que nós temos visto são modelos que praticamente as pessoas não sabem quais são as origens e muitas vezes também não se enquadram com base à cultura. Porque nós sabemos as pessoas nas periferias vivem, têm o tipo de arquitetura popular. Então, e a arquitetura tende a caracterizar aquilo que é o hábito das pessoas, mas vimos que é só um modelo de casas. E também, uma das razões, tocou de que nota-se que no Panguila as pessoas alugam as casas. Eu tinha feito um trabalho de levantamento na Sapu, uma zona que as pessoas foram realojadas. Uma das razões é o fato de que essas pessoas viviam aqui no centro, e aqui ao centro as pessoas facilmente querem a obtenção dos meios de vida, aquilo que é dinheiro, água. Já essas zonas, é que nem já tipo uma construção de casas no meio do deserto. Onde há deserto, as pessoas não têm criatividade. Eu acho que há necessidade de que, quando se fala de habitação, também fala das condições no que toca o mercado, escola, outros serviços que possam satisfazer aquilo que é a necessidade das pessoas. Infelizmente, nem isso que nós temos visto. E também algo que nós notamos, que eu notei, ou que está-se a notar neste tipo de construção, haja necessidade de ter tipo de casas evolutivas, que as pessoas possam construir as suas próprias casas. Quer dizer, as pessoas tenham uma participação na construção das suas casas. Infelizmente, nota-se a ausência desse tipo de tipologia. Provavelmente o governo impõe, as pessoas devem viver daquele jeito, mas as pessoas têm uma forma de ver, as pessoas podem caracterizar, ter mais participação. Mas, agora, a minha constatação é no que toca, acho que focou muito no o lado do Quilamba e fez muita comparação com as zonas, com os Munseques. E eu, vendo a forma que estava focado no Quilamba, foi mais no lado negativo. Eu gostaria de ter saber mais o porquê. Sabemos que em qualquer parte do mundo existe o programa de centralidade de cidades, porque há uma diferença entre uma centralidade e uma zona de realojamento no que toca a habitações sociais. Vimos que a parte de Luanda, muitas pessoas precisam ser realojadas. Então, eu gostaria de saber por que fez muito essa análise comparativa entre a zona, entre o Quilamba e os Munseques, o porquê que não apresentou modelos, porque infelizmente eu não notei modelos que podiam ser, que podem ser adaptáveis à nossa realidade. Porque quando se faz um diagnóstico, é fundamental também que possa mostrar aquilo que possa ser feito. Mas fundamentou muito com o Quilamba. Eu gostaria de saber o porquê. Para responder? Sim, as perguntas. Eu acho que muitas das coisas que o Luana falou é só isso, a opinião dele. Mas algumas coisas mais necessárias. Bom, sobre o Quilamba, eu concordo totalmente que a minha maneira de ver o Quilamba não tem nada a ver com a maneira que se faz mais. De ver é nova centralidade, é reorganização da cidade, é oferecer casas baratas. Bom, $70,000 para quem não pode entrar no mercado privado de imobiliário dentro da cidade, etc. Então, é uma parte que não toquei, não porque acho que não é verdade, mas porque acho que tem outra realidade. Outros modelos, bom, esse assunto dos modelos acho interessante, mas é uma grande questão. Acho que é fazer, mas tem exemplos, Cairo, a cidade do Cairo, Cairo, em Egito, nos anos 70, 80, exatamente esse tipo, vamos fazer uma nova centralidade, porque a cidade está superlotada e temos que tirar as pessoas de lá, e foi vendido como um novo sonho suburbano, e vocês vão viver assim, nas, um tipo Desperate Housewives, vão ter duas crianças em cada quarto, etc, etc. Há uma experiência, há muitas coisas que não funcionaram, mas eu concordo com a intervenção do Alan, que disse, bom, mas não temos muitos indícios para ver que em Luanda essas coisas foram pensadas, será que isso se adapta na nossa realidade? A experiência do Quilombo é que foi construído porque os chineses tiveram que construíram e agora vamos fazer o quê? Agora, a questão de objetivo do Estado com a habitação social, quando não oferecem autarquia, condições, empregos e tudo, acho que é bom. O primeiro objetivo é afastar as pessoas. Eles precisam dos terrenos. O terreno à frente do mausoléu havia pessoas e não pode ser. Passa agora o carnaval, você não faz passar o carnaval de Luanda entre o mausoléu do primeiro presidente e uma favela, não. Então tem que tirar as pessoas. O objetivo primeiro é tirar as pessoas. Nos sítios de risco, tem outras justificações, mas que muitas vezes foram usados para tirar mais pessoas do que for necessário. Acredito porque esse discurso, as pessoas alugam as casas do Banguila para continuar a viver na cidade, é um grande discurso que faz muita confusão na África do Sul. Muitas pessoas acham que na África do Sul também as pessoas vendem as casas ou alugam as casas. Claro, umas pessoas fazem isso por dinheiro. Eu conheço também muitas pessoas que dizem, pronto, vou alugar isso o quê? $70 por mês. O que eu vou fazer com $70 por mês vivendo em Luanda? Isso vai só pagar o táxi para vir monitorar a minha casa no Banguila. Não há muito lucro a fazer com uma casa no Banguila hoje, em termos de aluguel. Em termos de fazer lucro maior, com pessoas que têm 20 casas e que vão vender as casas, e bom, são outros padrões. Mas há uma realidade que acho que é muito importante para quem quer entender as problemáticas habitacionais em Luanda, tem a ver com a maneira de viver e a maneira de... O que é que significa ter a sua casa em Luanda? E tem uma ideia que é uma ideia internacional, mais uma vez, esses modelos, uma casa é a minha família, eu dentro da minha casa para a minha família. Mas, não sei, talvez a minha experiência não é representativa, mas o que eu vejo é que não é assim que as pessoas vivem. As pessoas vivem em comunidade, vem um primo que vem estudar na cidade, e isso não quer dizer é bagunça, essas pessoas não sabem viver, não tem nada a ver. É que a sociedade urbana angolana, africana, cresceu assim, com muita flexibilidade, muito, e ninguém parece ver isso na hora de construir uma casa. Não, a casa é para ti, o teu marido e as tuas filhas. Mas o que vem do meu primo, da minha irmã que vem passar em Luanda? Então tem também uma grande flexibilidade. E o Banguila assume esse papel também de ser uma casa fora. Tenho uma semana de férias, vou passar no Banguila, mas depois volto para a cidade, tenho os meus assuntos, vou passar 3 dias no centro. Depois tenho um primo que vive no Camama e vou passar lá 3 dias porque tenho coisas para tratar ali. E assim que as pessoas vivem, não podemos só fechar os olhos, não, você tem que viver, a mãe, o pai e os dois filhos. E acho que, acredito que não há muita pesquisa feita nessa dimensão, mas acho que é uma dimensão muito importante para começar a inventar um futuro um pouco mais adaptado às realidades locais em Luanda. Por isso é que depois mesmo as casas, essas quando são como a do Zango e do Panguila, a tendência depois é restaurar, aumentar e não esquecer o anexo, um pouco sempre nessa visão. Ok? Aceitamos, estamos a impor a estrutura de casa, tem que ter 6 quartos, os 4 pais para a família nuclear, mas quando pensam no aumento, é pensando um bocadinho, se calhar um pouco, quer dizer, não há muitas pesquisas, mas pensando também na parte da família, do primo direto que vem, etc, etc. Nós gostamos de ficar no quintal, não muito tempo de casa. É isso, no está instruído de base, desde o início. Não, você entra durante 30 anos, a única pessoa autorizada a viver aqui é você que assina o contrato. Eu quero ver isso acontecer em Angola, 30 anos. Mas isso é impossível. Isso é muito impossível. Eu, por exemplo, tenho Um exemplo, por favor, posso ter uma casa no Quilamba ou na centralidade de Cacoabo e de repente ser transferido para ir trabalhar em Cabinda ou Malanje. Então eu tenho que deixar um parente meu a viver na casa, não é? Mas isso é proibido por contrato. E você vai encontrar vizinhos que vão vir te denunciar, a dizer esse vizinho isso, não está a respeitar o contrato. Sim, mas, quer dizer, claro, não há regras sem exceção. São estas exceções que têm que acontecer. Porque eu tenho família, posso me mudar, posso me retirar e posso ter uma outra pessoa a viver na casa. Não tenho como, porque eu tenho família e eu trabalho fora, por exemplo. Não tenho como estar ali na casa. Então, porque as pessoas movimentam-se, as pessoas movimentam-se, trabalham, mudam de regiões para outra. Só porque tenho um contrato, estou a pagar aquela casa, não tenho que ter ali a minha presença física permanente, porque eu tenho que ir à busca desse dinheiro para poder pagar. Esses aspectos acho que foram irracionais. Eles não pensaram, criaram leis quadradas. Mas as leis não podem ser feitas assim. Mas o que é que, eu concordo totalmente com que a realidade não se encaixa bem nas regras. Mas o que é que acho muito interessante, e esse especialmente visível dentro do Quilamba, através de mídia, tal como o Facebook, é que os próprios moradores, mesmo sabendo isso, mesmo, são angolanos, cresceram aqui, claro, sabe, sim, eu sei, como um angolano não vai saber. Todo mundo sabe disso, mas os próprios moradores começam a defender a lei. Não, o contrato diz isso, diz que você não tem direito. Ou se você lê no grupo de Facebook, tem uma descrição do grupo, uma coisa assim. Esse grupo diz é para denunciar os comportamentos que não seguem o padrão do Quilamba. E tem todos os dias tem foto, epa, essa caixa de ar-condicionado não foi colocada conforme as regras. E vem publicar a foto da regra que diz é assim que tem que ser colocado. Então, o que eu acho interessante é que os próprios moradores começam a integrar essas regras e a impor essas regras sobre os outros e sobre eles mesmos. Então, culturalmente, em termos do que significa viver na cidade, o que está acontecendo com esses novos sítios, acho que é muito grande e muito forte e vai dentro, porque essa é a primeira geração, estamos com 6 meses no Quilamba, não temos, mas daqui 5 anos quero ver e já ouvi histórias de pessoas que foram tiradas do Quilamba. Esse morador não está a respeitar. Abriu cantina. Sai. Abriu aquela varanda que caiu. Não, sai. São coisas novas. Aqui, onde você não tira uma pessoa, epa, vai passar o fim de semana inteiro com aquela festa, tá batendo, você não pode dormir, mas não vai ir no teu vizinho e lhe tirar. Não. Sim, sim, sim. Então, o comportamento, a própria vida social que está a ser afetada. Eu acho que é interessante seguir um pouco isso. Não, obrigado, Claude. Eu gostei particularmente na tua apresentação dessa olhar sobre as relações de poder no desenvolvimento da cidade. E esse paralelo entre o que era no tempo colonial, um poder que olhava para as pessoas como pessoas que estão lá embaixo que precisam de ser civilizadas, e eu diria um olhar agora um pouco, talvez monárquico, também de pessoas que dizem nós temos poder e vamos pôr-vos na ordem e ensinar-vos as regras. Eu sinto no Quilamba, não sei se é feito de propósito ou não, mas sinto no Quilamba que há uma força de nos disciplinar muito grande. Eu ontem, depois daquele jantar, fui para casa, cheguei, devia ser quase 10 horas, tinha um carro da polícia à entrada, do desvio para o Quilamba, com as sirenes a piscar. Não tinha quase trânsito nenhum. E isso é muito frequente. Estou a falar ontem, mas já muitas vezes vi isso, de ter carros da polícia nas entradas e sítios com as sirenes, com aquelas luzes. À entrada e à saída, há regularmente polícias que mandam parar e que... Outra coisa que existe é, existem cruzamentos onde há semáforos que não deviam estar ativados sequer, porque o cruzamento não está completado. E tem lá polícia para obrigar as pessoas a parar quando está o vermelho e já uma vez me tentaram multar, eu fiz muita confusão e acabaram por mandar embora. Porque uma coisa estúpida, portanto, não tem cruzamento, mas tem um vermelho, então eu tenho que parar, tenho que obedecer à regra. Não, se a regra faz sentido ou não faz, eu perguntei ao polícia, disse, mas eu ia parar porquê? Você que devia dizer aos seus chefes para desativar esse semáforo, porque o cruzamento ainda não está concluído. Ele disse, não, o meu trabalho não é mandar desativar o... Eu estou aqui porque vocês não podem passar no vermelho. Eu disse, mano, isso não faz sentido nenhum. E é muito comum, há outro sítio que eu já reparei, que é ter um semáforo vermelho para passar em frente, não, verde para ir em frente, mas vermelho para virar à direita. Também não faz sentido. Aquilo é uma descoordenação. Mas o que nos estão a incutir é dizer, não tens nada que pensar se faz sentido ou não, tens que obedecer. Eu acho que essa mentalidade é muito forte nas nossas relações de poder aqui, é dizer, obedece. Se faz sentido ou não, não tens, não te compete a ti questionar, te compete a obedecer porque isto é a regra. E eu acho que isso com o tempo vai condicionando as pessoas a comportarem-se dessa maneira. E eu acho que isso tem que ser mesmo desafiado. Yeah. Exatamente isso que quero dizer através dessa ideia de tudo governamental, porque a própria vida urbana acaba por ser uma ferramenta de controle das pessoas. Mas, para ser um pouco mais positiva, e o que eu acho muito interessante, é que essa ordem, essa disciplina, não nasceu com Quilamba em fevereiro de 2013. É uma coisa que está aqui na sociedade, vamos falar da época colonial, da época do Partido Único. É uma coisa que tem uma grande história. Só que agora, porque começa, é uma casa nova, é um sonho das pessoas, é uma coisa muito íntima, muito, e acho que, acredito que nós todos aqui estamos muito na ambiguidade com isso, mas gosto ou não gosto do quilombo? Quero viver ou não quero viver lá? O que é que vou fazer? Nós estamos, não quero obedecer essa regra, mas também estou contra a corrupção e de sempre discutir com a polícia. Tem regra, uma sociedade precisa de regra e tem que pagar as multas. Não posso sempre começar a discutir. Então, cada um está nesse espaço, mas por quê? Está a falar disso, está a falar da minha vida íntima dentro do meu próprio lar. As pessoas começam a questionar as regras. Começam a dizer, mas eles estão a me disciplinar muito. Que antigamente essa ideia, essa questão, essa dúvida, mas será que esse semáforo não faz sentido? As pessoas veem porque é novo, porque é dentro da vida doméstica, porque é dentro. Mas aqui em Luanda, quando a polícia manda parar, você já está, epa, dor de cabeça, fiz o quê? Você não procura saber, você já integrou essas regras. No Quilamba já não, epa, não, olha, vocês estão aqui com regras, eu também vou vir com regras. Semáforo, não há cruzamento, não há semáforo. Então tem novas, é um novo ferramenta de disciplinar, mas pode também se tornar um novo. E uma das coisas muito interessantes com esse sítio do Facebook é que depois de um momento era um grupo aberto. Cada um podia só se inscrever, você já fazia parte do grupo, é assim que ele fez. E depois disseram, mas nós estamos a falar de quê aqui? O que é que serve isso? E quem que dirige isso? Quem tem direito? E será que nós devemos fechar? Vamos fazer um voto, que tem essa opção no Facebook, e você manda, pessoal, quero saber se vamos fazer um grupo aberto, um grupo que todo mundo pode ver, mas só quem está inscrito pode postar, um grupo fechado. Então começa a ter um debate de quê? Mas eles chamam isso de democracia, epa, cada um vai dar, e foi decidido democraticamente, com todas as medidas do Facebook, mas de fechar o grupo e só agora tem que ser admitido para ver o que está postado dentro. Então tem também um espaço para discussão que não existia antigamente. Eu acho isso bastante interessante também. Mais alguma questão? Novo modelo. Não. Okay. Talvez uma informação é que este tipo de modelo está a ser replicado em quase todo o país. Já. Há coisas parecidas, não feitas por chineses, feitas por israelitas, no Sundo, no Bailundo, no Ambo, um monte de sítios. Então acho que é uma coisa muito importante, é uma coisa que vai moldar a forma de crescimento urbano da Angola, seguramente. Well, muito obrigado, Chloe. Eu acho que não há mais perguntas. Ok, muito obrigado.